Uma criança bate na porta, chorando, pedindo um pedacinho de pão, de teto, de chão. Na verdade, ela pede: adota eu. Sua porta.